Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 13 em Ponto, aqui no canal Mundo 99 Edição, para este domingo de Páscoa, aliás, dia 20 de abril de 2014. Devia ser uma emissão pascual esta. Olá, Adriana, boa Pois, tarde. olá, Carlos. Boa tarde, olá, lindos. Pois era, devia ser uma emissão pascual, mas não é. Não é pascual, isso é o bacalhau, ou como é que se chama? É pascal. Oh, o que é pascual, é bom. Bem, também bacalhau nesta época, portanto, pronto, está tudo. Pois é, o bacalhau Pascoal. Era bacalhau, não era que era Pascoal? Era, não era? É a marca Pascoal, do bacalhau e outras coisas mais. Pois, eu me E parecia. agora há uma moto. É a moto Já Pascoal passou a moto. também. É uma moto Pascoal também. Oh. Pronto. Pois, fala. Não, não, não diz. A nossa emissão devia ser Pascal, mas pronto, não é. Vamos fazer uma edição unplugged, ou seja, em bom português, acústico. Também é bom. É, também é bom. Dizem que sim, depende do unplugged. Se for mau, é mau. Mas quando o unplugged é bom, a emissão também é boa. Sim. É daquelas coisinhas boas. A edição de hoje já vai ser um bocadinho mais pequena. Hoje não vamos falar tanto, digo eu. Pelo menos eu não. Devido a. Vamos dizer assim, algumas complicações de saúde. Hoje estou especialmente pouco comunicativo. Mas deixa-me só dizer o seguinte, porque é importante. 3 em ponto, arroba radio.internet.info. Estamos mais determinados do que nunca a ter a sua participação. Queremos tê-la aqui. Aliás, creio que até. Não sei se estás de acordo comigo. Achas que os ouvintes podem participar no nosso 3 em ponto? Ou seja, em linha? Ou seja, ligarem para nós e falarem mesmo connosco? Sim, acho que sim. É? Então, ótimo. Então, podem ligar para o 910106983. Pois muito bem, a partir da próxima semana vamos começar a avisar quando começamos as gravações do 3 em ponto. E assim, cada vez que um ouvinte quiser, pode ligar nessa altura e fala connosco. É uma ideia, é aquilo que nós queremos, é que os ouvintes participem mesmo connosco, não é? E outra das coisinhas, que não faz parte propriamente do jornal 3 em ponto de informação, porque, enfim, não é mudança de horários, nada do género, mas é a temática do programa de par em par, que vai ter ainda mais dinamismo. E o programa vai ter algumas rubricas, uma delas muito interessante, e que se chama o Dia Internacional da Música. Ora, a ideia é que isto seja todos os dias, mas para já só duas, só vai ter dois números. Esta semana só vai ter dois números. E pronto, são sim as novidades. Também vais fazer parte desta rubrica, não é, Exatamente, acho que sim. Adriana? É. A partir da próxima semana, pronto, bem, já vamos tendo aqui o Marcos Rangel, diretamente do Brasil, e a Adriana, diretamente de Portugal, que vai então fazer parte também desta rubrica. Da qual eu não vou fazer parte porque sou o locutor do programa, portanto. Não faz sentido Também que. faz parte, né? Faz parte. Pois, estou a imaginar agora. Pois. Vamos então à nossa rubrica do nosso Dia Internacional da Música. Nesta quarta-feira, dia 29 de fevereiro de 2013. E ainda vamos à nossa rubrica, nem mais nem menos com Carlos Bonaparte, ou seja, euzinho. Vamos lá ficar então com essa rubrica, com um instrutor que vocês nunca ouviram, mas que vão ouvir pela primeira vez. Sou eu. Não fica Não, bem. não, não. É É, já agora. a mesma coisa que eu dizer, eu fazer um reclame e dizer: não perca, caro ouvinte, de segunda a sexta. Aliás, pode ser assim mesmo. Não perca, caro ouvinte, ao domingo, um programa com Carlos Bonaparte e a Adriana dizer: e a Adriana pequeno, como se nós não soubéssemos quem é que eles são, não é? Era um bocado estranho, mas nunca se sabe nisto. Já, já. Pois. Há ouvintes que podem não ter se apercebido que nós chamássemos assim. E Mas pronto. depois dizer como. Porque isso ao princípio acontecia, sabe? Depois dizer: É engraçado, porque isso aconteceu. É engraçado. A voz da pessoa que faz os reclames e do Carlos Bonaparte é tão parecida. E bom, eu tive que dizer, não é parecida, é a mesma. Exato. Bom, mas é mais isso. Vale não dizer. É, eu podia já dizer, agora, é o meu irmão gêmeo, sim. Já agora, antes de entrarmos na parte de informação ou começarmos com as músicas, posso dizer que esperem mais informação no nosso site, porque ele vai ficar agora a próxima semana e as próximas semanas cheinho de concertos, datas de concertos na nossa agenda. Portanto, estamos aí no aguardem verão. Essas exatamente. Novidades. Estamos aí no verão e portanto há muita coisa aí que vai surgir. E também outra coisa que é, vamos lá ver, temos aqui essa questão do nosso blog, programas Ifen Antena Web. .blogspot.com com, mas paga, como é lógico, mas se digitar programas ifen antenaweb.blogspot.com de graça, se só puser .com, pronto, com, mas paga primeiro, né, para garantir que nenhum cliente que foge, né? Portanto, não, mas façam isso. Programas traço ou hífen, como queiram, ou travessão, ou tracinho, ou qualquer coisa. Programas hífen antenaweb.blogspot.com. Dá lá muita informação e vão lá ver quando é que vai ter mais. Mas vamos fazendo por isso também. Podem deixar os vossos comentários, opiniões, críticas. Ah, não, as críticas não é para deixar. Só as boas, que é isso. Exato. Construtivas. Claro. Não, construtivas não, porque podem ser más. E eu não quero. Quero construtivas e boas. Continuem assim. Sim, é bom. E quem tinhas já agora? E quem tinhas? Pois, quentes e boas. Ah, pois é. Esquece. Nada. Eu recebi uma informação antes de começar a gravação do programa. Mas parece que, não é? A culpa não é minha. Pois, é que isso é discutível. Mas sim, adiante. Vamos então ao nosso template. Como é que se escreve? Unplugged, não é? Sim, acústico, pronto, em português. Quando usarmos a palavra em inglês. Eu tenho a impressão que isto se escreve. Peraí. Ora, deixa cá ver, porque eu só esqueci de primeira. E esqueci de ver aqui um pequeno detalhe, que não sei o que se passou aqui. Ah, não, não é unplugged, é unplugged, é bem parecido. A nossa edição de unplugged. Pode ser, que é para ser diferente. Tremendo. Um plugged. Ora bem, isto são 6 músicas hoje, 6 para a semana. Então vamos ficar com o São Alexandre e a música Minha Amiga. Ou seja, Alejandro Sanz com Amiga Minha. E a Alicia Teclas com... Se eu gosto de ti. I got gostar e eu tu. Vi. Portanto. Ok. Exatamente. Se eu ainda gosto de ti. If I ain't got you. Ou seja, se eu ainda gosto de ti. Está bem, portanto, Minha Amiga, se eu ainda gosto de ti, diz o São Alexandre à Alicia Teclas. Está bem. Ok. Vai lá explicando que eu vou ver que tu queria dizer que eu consigo fazer. Tem aqui uma mentira que é os bois não choram. Não sei, nunca vi nenhum boi à frente. Alguns. Alguns fazem um bocado de ruído, mas já não consegui chorar, mas sim. Adiante, já estou a ir mais lá da conta, ou seja, vai, mais a lá. Ai, iniciar eu, o nosso... eu até falo espanhol e tudo, adiante. Mais a lá. Vamos iniciar o nosso programa com Alejandro Sanz, com uma amiga minha. O Alejandro Sanchez Pizarro é de Madrid e a sua vida. Sanchez? Sanchez, sim. Não sabia. Sempre foi ligado à música, tendo o pai dele, ou melhor, o pai dele foi a sua grande influência na... Peraí, este barulho desconcentrou-me. Pois, eu também fiquei a pensar. Ok, recomeçando. Não recomeço nada, mas pronto. Recomeço. Ai, que estupidez. Ok, pronto. Está a correr tão bem. Está a correr tão bem, mesmo. O... Pai, eu estou assim, mas... Está a correr bem. Mesmo, lindamente. Sim. O Alejandro Sanchez, sempre ligado à música. O Alejandro Sanchez, Pizarro, de Madrid. Teve sempre a sua vida ligada à música, e o seu pai foi a sua grande influência, principalmente em relação à música flamenca. Pá! Estás a chegar a porquê? Não sei. Isso é bom. Por acaso estava aqui a pensar no nome do homem e a perguntar se ele tem alguma influência com o Luís. Cantou o hino do Benfica. Não sei. O cantor é considerado um dos maiores compositores e intérpretes da música flamenca e do pop latino. Desde 2006 participa como membro ativista da Fundação Alas, que é a unidade de artistas latinos com a decisão de realizar ações solidárias para melhorar as condições de nutrição, saúde e educação. Ah, eu pensei que Alas fosse associação de artistas com anos de sucesso, mas afinal... Não, das crianças latino-americanas. Tem como presidente honorário o recentemente falecido Gabriel Garcia Marques. Aliás, era isso que eu te ia perguntar, se sabias que tinha falecido Gabriel Garcia Marques. Sim. Esta fundação conta também com a colaboração de outros artistas, como o Alex Gonçalves, o Cheyenne, a Daniela Mercury, o Danilo Pérez, o David Bisbal, o Diego Torres, o Juanes, o Luís Alberto Spinetta, uhum, o Omar Alfano, o Ricky Martin e a Shakira. Esta música pertence ao álbum Mas, que é o quarto álbum de estúdio e foi lançado em 97. Também faz parte do... Ou melhor, foi gravado no MTV Unplugged, esta música. Uhum. É isso. Ok. Estava aqui a pensar. Então, mas agora, agora tem que mudar de presidente. Não pode ser o mesmo. Pois o Garcia Marques era presidente honorário, portanto, deve haver um presidente. Agora não sei. Eu estava a fazer uma piada. Sim, eu estava a fazer uma piada com isto, mas não faço. É melhor não. É muito perigoso. É... Mas sim, adiante. Adiante. A segunda música, Alicia, e a última desta parte, é Alicia Keys com If I Ain't Got You. Esta cantora de R&B and Soul também é uma pianista, compositora, produtora musical e atriz americana. Uhum. Este álbum foi lançado em 2004. chama-se The Diary of Alicia Keys. E é considerada até hoje uma das melhores canções da América, que ganhou o Grammy de melhor performance vocálica feminina da R&B do ano por esta música. Algumas versões da música contam com a participação especial do trompetista Arturo Sandoval, que participou no show da Alicia na noite de premiação do Grammy. Este é o terceiro álbum, fez parte do Unplugged de 2005 e foi gravado na Academia de Música do Brooklyn. E pronto, não tenho mais nada. Certíssimo. Então vamos ficar com estes dois temas. Hora do Alejandro Sanz e esta música fantástica que dá pelo nome de Amiga Minha. E Alicia Keys, deve ser a amiga, não sei. Alicia Keys com If I Ain't Got You. Eu tinha que ser isto a sério, que eu andei para seguir o tempo todo a brincar, agora tinha que ser os nomes a sério, não é? Exato. Não disse o outro porque francamente esqueci-me do nome da música, mas obrigado por me teres ajudado. Mas sim, este If I Ain't Got You, música então da cantora, não é British, mas eu digo na mesma como se British, Alicia Keys. Eles é que são assim, não é? Eles é que se dizem assim, não dizem os R's, nem falam assim muito fechado, assim, muito. Yeah, British. Está bem. Pronto, então vamos à música. Já voltamos aqui a pouco para mais dois temas. Para o tal do Rapazes que Não Choram. aliás, a cura para os rapazes que não choram, não é? Ah, que engraçado. Bem, não me vou adiantar. Já voltamos, vamos à música, não é? Exatamente. Então, até já. Até já. Entre copas, es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. No sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma, pues la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Yeah.

And I feel just like this. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical thing define what's within, and I've been there before. That life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, the promise is forever young. Some people need Peter's and roses, and that's the only way you prove you're If it ain't you, baby, if I got it, you, baby, some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some yeah. If I ain't got your baby, some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah, yeah. If I ain't got you with me, baby, ooh, there's nothing in this. E estamos de volta à nossa segunda parte do nosso 3 em ponto da Canteiro Melo. Ora bem, vamos lá por partes. Já fomos. Primeira parte, agora é a segunda. Isto vai soar estranho, mas a gente já explica. A cura para os rapazes que não choram é uma de cobre. Ou seja, The Cure com Boys Don't Cry e depois os U2, que é o símbolo do cobre, é o 2. Em questões químicas, o U2 é o símbolo do cobre, com o tema One. Por isso é que eu digo The Cure, ou seja, a cura para os rapazes que não choram, Boys Don't Cry, é uma One de cobre, U2. É? Por ser uma piada, uh-huh. É? Perceberam uma piada? Eu não sei se perceberam uma piada, mas de todas formas, como eu sou uma pessoa muito à frente e como eu não aceito ficar mal das minhas piadas, porque não? Porque são piadas realmente boas, são realmente piadas de qualidade, são. Não sei, vale a pena, são coisas que. Não é? Quer dizer, uma pessoa. Pá, pelo menos tem que achar a piada, não é? E se não acha a piada bem, vai ter que achar a piada não. Portanto, The Cure, ou seja, a cura para os rapazes que não choram, é uma de cobre. Ora, com licença, faz favor. Obrigado, obrigado, obrigado. Pronto. Estás a ver? Já não és mal. Não. E até conseguia fazer melhor se tivesse um bocadinho mais de tempo. Também conseguia pôr e tal, que a cura para os rapazes que não choram é uma de cobre. Há gente bem disposta, acho que sim. Eu ainda conseguiria fazer melhor. Ah, é? Aham. Ah, realmente, eu até que também conseguia, quer dizer, isto é e tal, como é que é? A cura para os rapazes que não choram é uma de cobre. Epá, mais do que isto não consigo fazer, só mesmo por montagem. Por montagem, depois as amostragens ficam diferentes, não é? Eu posso tentar? Não, espera, melhor não. Espera aí, primeiro deixa só aqui preparar, se não. Ai, ai. Enquanto isso, enquanto a gente prepara e tenta ter piada, os nossos ouvintes riem isso de nós. Né? Ai, está tão mal. Ok, então, aqui vai. Então, a cura para os... quê? Rapazes que não choram. Sim. É uma de cobre. Sim. Muito bom. Realmente. Conseguiste fazer melhor, ok. Mas ainda tenho melhor, okay. Se quiseres. Mas primeiro, os merecidos aplausos. Mas sim, esmera-te. Eu esmero. Se eu encontrar o que eu estou à procura, talvez me esmero. Encontrei. Ora bem, isto a gente, nós vamos lá então, não é? É para brincadeira. Ok, então, se a cura dos rapazes, nós, não, para a cura para os rapazes, para não chorarem. Não choram. É uma cobra. Muito bom, muito bom, muito bom, sim senhor. Aplausos para a Adriana. Nosso público sempre tão participativo. Muito participativo. Muito obrigado, vocês são realmente. Bom, vamos então retomar o nosso programa, não é? Vamos retomar. Vamos lá, essas... falar de coisas sérias. Falar o quê? De coisas sérias? É sério. Quer dizer, nós estamos a falar de coisas sérias, a sério. Epá, de coisas sérias é um bocadinho... Tá bem, pronto, de coisas sérias. Até os nossos ouvintes admiram, falamos de coisas sérias. Ai ai, pois bem, então vamos lá falar de coisas sérias. Mas que coisas sérias é que queres que fale? Eu não sei, os rapazes que não sei o quê, que choram e tal, não sei o quê. Ai, não, sei. Isso hoje não há notícias. Não. Ah, não. Não, hoje não há notícias. Desculpa, não, mas hoje não há notícias. Hoje é só música. Não há notícias para ninguém. Hoje eu não estou para notícias. Portanto, vocês vão desculpar, mas hoje não há notícias, não é? Então, hoje é só. Só. Pronto, só. Enfim, nada disso de notícias. O que é isso? Nada disso. Não há aqui notícias para ninguém. Hoje está tudo normal. Tudo, não há alterações na programação. Por isso. Não adianta. Protesta à vossa vontade. Ok, vá, já chega. É porque estamos a tirar coisas. Ah, pessoal, já chega, deixa-nos trabalhar, vá lá, obrigadinho. Pronto, é mesmo isso que é preciso, é que vocês se comportem. Porque se não se comportem, isto é uma chatice, pá, quer dizer. Por isso é que tem problemas e não é necessário nenhum. Bem, então vamos lá retomar aqui a nossa emissão, não é? Porque isto, não é? A gente quer trabalhar, não é? E há aqui pessoal que não nos está a deixar trabalhar, não é? Os nossos ouvintes, supostamente, até deviam ser as pessoas que mais nos. Pronto, que, é? Deviam ser as pessoas mais estão do nosso lado, não é? Quer dizer, só falta tirar-nos coisas, como tu dizes, não é? Quer dizer, não é. E aí, opa, copos, não, por amor de Deus, quer dizer. Enfim, quer dizer. Bem, vamos lá continuar o programa, que estão nos aqui a tirar coisas. Enfim, continuando o programa. Retomando então aqui a seriedade aqui das coisas. Vá lá. Boys Don't Cry dos The Cure. Adriana? Estou aqui. Ah, ok. É só que aconteceu aqui um problemazinho, é que. Passou aqui um fã aos gritos. Pronto, ok. Pois, eu acho que isso é efeito das coisas que nos atiraram também. Se calhar houve alguém que foi para atingido, não? Talvez. Porque isto continua a cair aqui coisas, quer dizer, daqueles. Daqueles problemas que. Não sei, quer dizer, já. Já vai de lata, já vai de tudo. Só lixo, só coisas que nos atiraram. Isto só aqui, é só material que nos atiraram, não. Não tem jeito nenhum, quer dizer. Copos, latas. Está aqui tudo, mas enfim. Ele depois volta de boletas de fora. Podemos fazer reciclagem? Também é uma ideia. Sempre ganhamos uns tostões, uns copos. Já agora. É verdade. É bom. Então vamos lá aos rapazes que nascem. Ora... Vamos lá. Então vamos iniciar a nossa segunda parte, quer dizer, já iniciámos há um bocado, mas. Com os de Cur. Ou The Cure, ou como é que isto lá se diz? The Cure. É isso. Como ele disse, pronto. Com Boys Don't Cry. Não são boys, é boys. Atenção. Esta banda é britânica. Foi formada em 76. O Robert Smith é o líder da banda e o único elemento constante desde a sua formação. Além de se manter responsável sozinho pela sua direção musical, sendo produtor, cantor, compositor e multi-instrumentista, claro. Esta música pertence ao álbum Boys Don't Cry e é uma coletânea musical lançada em 79, belo ano, relançado depois em abril de 86. Não é assim tão belo ano. Eu disse que 79 é um grande ano porque representa muito para mim. Sei, o ano 79 eu não existia. Ah, e disse que 86 não foi um grande ano. Obrigadinho. Ah, pois. Agora sou eu que vou atirar com coisas e vou protestar. Isto não tem jeito nenhum. Não foi um bom ano, não é? Estar. Ah, bem. Já não há lanche. Quando os programas acabam, costuma sempre haver aquele lanchinho aqui para os doutores. Já não há lanche nenhum hoje. Eu vou descontar meio cêntimo de ordenado, ficas a saber. Oh, está bem. Ai, ai. Não digas isso muito alto, que senão ainda devem pensar que sim. Depois temos aí resmas de pessoal a querer ser locutor. É? Nós queremos que venham. Que aparecem sempre os mesmos a fazer trabalho. Claro, claro. Pois não ganham nada, mas podem inscrever-se. Nós estamos aqui à procura de locutores. Mas já agora que não saiam ao fim de duas semanas, sei lá. Exato. Só ao fim de dois anos, por exemplo, que ou se quiserem daqueles séculos, vá. Então, pode ser. É mais seguro assim. Assim não saem, está a questão resolvida, não é? Uhum. Só saem quando isto acabar. Acho que sim. Ah, isto é que é uma vida. E vamos assim. Acabar esta nossa parte com os YouTube, com o One. Esta banda irlandesa foi formada no ano de 76 também. É sério. O grupo é composto pelo Bonovox, que é a voz e guitarra, o The Edge, que é a guitarra, teclado e backing vocals, o Adam Clayton, que é o baixo, e o esse devia ser Adam Bass. E o... Então, o outro é Edge. Sim. E o Larry Mullen Jr., que é o baterista e o percussor. Esta é a terceira canção, como terceiro single do álbum. Ai, meu Deus! Adstung Baby. Acho que é assim que se lê isto. Se não fores, eu estou que reclamei. Sendo lançado com o single em 92. Durante a gravação deste álbum, o conflito surgiu entre os membros da banda sobre a direção do som dos U2 e a qualidade do seu material. As tensões quase levaram a que a banda se separasse, até que o guitarrista compôs uma progressão de acordes que inspirou o grupo a improvisar a música. A mistura da música foi trabalhada durante o resto das sessões do álbum. A letra, escrita pelo vocalista Bono, descreve as lutas para manter relações com os outros, mas tem sido interpretada de outras maneiras. Foi lançada como uma canção de caridade, com os rendimentos que vão para a investigação de portadores de SIDA. Muito bom, é uma descrição muito boa essa. E já agora, para quem não sabe, os YouTube vão lançar agora um álbum que eles andam muito no silêncio, não disseram nada, nem nome de álbum, nem quando lançam, nem nada, andam muito boca fechada. Pois é, às vezes acontece, quando é dos YouTube, eles não são muito de grande espetáculo, eles vão lançar um álbum esta semana. Dia 10 de maio, para a semana. Olha, e o novo single vai se chamar XBTO. Daqui a 2 semanas, olha, e o videoclipe vai ser estreado em junho. E aqui 3 semanas. E isto é um bocadinho do vídeo, hein? Há pessoal que faz isso, não é? Há pessoal que faz isso. Mas não, eles, os YouTube são um bocadinho mais sérios. É, são discretos. Nesse aspecto. Pronto. É isso. É isso. Então, olha, vamos à música, não é? Vamos lá. Dizem que é melhor que nós estamos a fazer. Acho que sim. Vamos à música. E Boys Don't Cry, é? Fazem precisamente o contrário. Isso vai parecer um galo a cantar. Ok. Os galos não cantam assim. Dependendo do galo. Pois, os galos por norma cantam até um bocadinho melhor, digo eu. Ainda não ouviste um galo esganiçado. Quase rouco a cantar. E meio. Não são os garnizés. Não são os garnizés que fazem isso. Não faço ideia. Mas eu já ouvi um galo que a cantar era completamente desafinado, uma voz super rouca. E. É daqueles galos que parece que estão a ser cortados para o almoço, não é? É. Há galos que parece que estão a ser coitadinhos. Eu tenho aqui uma vizinha que tem uma galinha que é mais ou menos assim. Boa. Pois é a galinha, não a vizinha, claro. Opa! Eu não sei se a galinha é boa, mas pronto. Pois. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas não digo já nada. É verdade. Antes que eu diga alguma coisa que não deva, vamos à música, não é? Exato, vamos lá aos. Como é que eles lá se chamam mesmo? The Cure, com a música Boys Don't Cry. E YouTube com One. Então, já voltamos, ouvintes. Até já. Até já. Alright, this is the definitive version of Boys Don't Cry. hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Disappoint you. you. Ouvintes, ouvintes, estamos de volta! Olá, Adriana! Olá! A nossa terceira parte. E quiz? Já chega de música. Quer dizer, já chega de música, como quem diz, não é? Que a gente vai ter música, vamos continuar a ter música nesta missão, como é lógico, não é? Nem poderia ser de outra forma, aliás, não é? Porque nós, sem música, não somos nós, não é? Somos um bocadinho de nós, mas não somos propriamente nós, não é? Não sei, digo eu. Estou a tentar construir aqui um raciocínio lógico, não é? Não sei se estás de acordo comigo, se não. Diz. É? Ainda bem. Pronto, é que estamos então para a última parte, que vai ter mais dois temas, não é? Mais duas músicas interessantes, por acaso. Olha, a propósito de The Boys Don't Cry, sim. Não sei se são vacas ou ovos, mas... Ok. Não. Ok. Acho que eu estou-me a rir de outra coisa. Tiago, não. Não tem piada. Deprime. Eu digo-te uma coisa com piada. O pai entra na sala e encontra a filha de 8 anos a fumar. Minha filha, desde quando é que fumas? Responde a filha. Desde o dia em que perdi a virgindade. Escandalizado, diz o pai. Já perdeste a virgindade? Quando? E diz a filha. Não me lembro. Eu estava completamente bêbada. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Isto é que é uma vida, hein? Isto é que é uma vida. Pois bem, pois bem. Então, mas pronto, vamos voltar à música, não é? Vamos voltar à música. Quem é que nos vais apresentar agora? Ai. Não é isso. Eu vou apresentar. Não é isso. Eu vou apresentar. Vamos lá. Vai ser os Poison com Talk Dirty to Me. Não, não fales. Eu não quero. Esta banda americana de glam metal, eu já expliquei que era glam metal uma vez, não vou explicar na segunda. Que alcançou grande sucesso na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Esta música pertence ao álbum Look What the Cat Dragged In. Sim. E é o álbum de estreia lançado até isto é muito bonito. Isto é muito bonito, é muito interessantíssimo, aliás. Mas pronto, é o nosso. É a nossa sina, não é? É a nossa sina. O fundo. O telefone. Esta música foi lançada em 87 com single. Em 2007, os Poison. O que é que os Poison fizeram mesmo? Tiveram esta música incluída na banda sonora do jogo Guitar Hero 3, Legends of Rock. E o cantor Bret Michaels tornou-se um personagem selecionável nas versões do jogo para as consolas Xbox 360 e PlayStation 3. Em 2006 foi lançada uma remasterização dos três primeiros álbuns dos Poison, ou seja, o Look What Cat Dragged In, o Open Up and Say Ah! E o Flesh and Blood, onde foram adicionadas faixas bónus. Eles têm nomes de álbuns, estes três primeiros álbuns têm assim uns nomes interessantes. É difícil para ver se não era. Devia ser para ver se não tinha um grande sucesso, não sei. A última música que vamos ter a Shakira com Octavo Dia. A Shakira é uma cantora, compositora, coreógrafa, produtora e empresária colombiana. É vencedora de 2 prémios Grammy, 10 Latin Grammy, 4 VMA, 1 EMA, 2 AMA, 3 BMA, 22 Latin Billboard Awards, 3 WMA, que é para não estar a dizer, e 4 NRJ Music Awards. Minha nossa. Esta canção foi escrita por ela e por Lester Mendes. Foi lançada como single em 99 do álbum Donde Estão Los Ladrones, e que é o quarto álbum, que é de 98. E pronto. Só uma curiosidade sobre a Shakira. Sabias que o marido dela, o Piqué, diz que ela pode fazer todos os vídeos que quiser, desde que não contracene com homens. Quer dizer, então ela está tramada. Não pode contracenar no vídeo com a banda dela, não pode fazer turnês por aí com a banda dela, porque está a contracenar com homens. Tem que mudar a banda. Eu não sei se é exatamente assim. Eu acho que tem mais a ver o contracenar, tem mais a ver com as cenas, por exemplo, que ela faz com a Rihanna. Ah, mas isso é ridículo. Quer dizer, ridículo. Pois, porque é o que tudo indica. Ela, acho que no passado, chegou também a ser atriz, a fazer a... Portanto, sendo assim, então, quer dizer, ela está ali a contracenar, a fazer o vídeo. Se a própria música tem, é uma romântica em que tem que haver um casal e não sei o quê, ela não vai pôr o marido ali no vídeo. É muito mais natural ter um ator a contracenar com ela. Quer dizer, e ela não pode fazer isso porque o maridinho não quer. Então assim, ela também não deve permitir que as fãs cheguem perto do marido, aquelas fãs malucas de futebol que querem 30 por uma linha. Quer dizer, pois, quer dizer, eles só têm à sua disposição 4 linhas e elas querem 30 por uma linha. Ou seja, por 4 seriam 120. Olha, já agora, só por causa das coisas, se é que me é permitido, com vossa licença, não é? Também mereço, não é? Pronto, já está. Foi só um toquezinho. Mas já desliguei o telefone, não é? Portanto, também tenho direito, não é? Se sabes chamadas, também posso receber chamadas, não é? Nem que seja ligar para mim, mas. Uhum. Não é? Tenho direito, não é? Que eu não sou. Tadinho de mim, quer dizer, ninguém me liga, mas pronto. Não sei o que está a passar comigo, não estou bem na cabeça. Já agora, antes de acabarmos, vou deixar mais uma anedota. Diz um bêbado: não posso olhar para as uvas. Pergunta ao outro: porquê? Responde o primeiro: cresce-me logo o vinho na boca. É bem, opa, é bem. Então assim até era bom, não gastava dinheiro no vinho, bastava olhar para uvas. Já ficava bêbado. Pois é daquelas coisas. Ora bem, ouvintes, isto basta. Só antes da gente ir embora, eu quero-vos deixar aqui um convite. Vocês vão ao vosso PC e mandam para 3@radiointerrap.info um e-mail a dizer: gostamos muito de vocês, Adriana e Carlos. Muito obrigado por existirem e pelo vosso programa. Exatamente. Hã? Sim, senhor. É isso mesmo que vocês têm que fazer. É, dizer-nos isto porque, pá, a gente sentiu que, enfim, sentimos mais contentes, não é? E fazermos as pessoas, enfim, sei lá, rirem, ficarem animadas, sei lá. Quer dizer, era rir, não era propriamente chorar. Pronto, mas, tô só para rir então. É do sono, é do sono. Pô, pronto, é do sono. Eu conto sono. Uma coisinha para ele sorrir. Então, olha, ouve o contos de contar, bebê. Já ficas mais fixe. Adrica, espera-te. Exatamente. Já estás espera desde ontem. Não é? Porque o problema é sábado de manhã. Mas esta semana foi para uma horinha mais cedo, também é verdade. Mas pronto. Esta semana foi para as 9h45, não às 10h45. Então, olha, perguntou um amigo: estás a ver aquele preto com o branco? Responde o outro: estou, o que é que se passa? O primeiro: é um casal homossexual. E o outro: ah, então às vezes põe o preto no branco. Muito bom, muito bom. Eu acho que eles já perceberam agora. Ai, ai. Isto é que é uma vida. Bem, fizemos um bom trabalho, não fizemos? Acho que sim. Também acho que sim. Eu acho que merecemos um aplauso, não achas? Uhum. Ora bem lá esse aplauso, para ver, não é? Ah, sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são um espetáculo. Nós também gostamos muito de vocês. Opa, estão participativos. Estão, bem participativos. E pronto. É assim que chegamos ao final do nosso programa. É. Exatamente. Então pronto. Vamos a estas duas músicas, só recapitulando, não é? Só recapitulando, ora nem mais nem menos do que as seguintes: Poison, Talk Dirty to Me, e Shakira, Shakira, com Octavo Dia. Vamos embora? Vamos embora. Nós regressamos próximo domingo. Se não houver nenhum problemas, estamos aqui os dois. Se não nos matarmos entretanto. Exatamente. Não, mas nós já nos vai, acho eu. Não. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Então pronto, ouvintes. Até para a semana. Até para a semana. Tchauzinho. Divirtam-se. Boa Páscoa. Tchau. Last song we're gonna do here is called Talk Dirty to Me, and we just wanna shake it up, do it up a little bit, bang some heads, have some fun, and you ready to do it, Cease? Let's get on. Come on now. You know I never seen you look so good. You never act the way you should, but I like it, and I know you like it too, the way that I want you. I gotta have you, yes I do. I never ever stay out late, you know, in a little way. Can't wait. Mientras tú dentro de medio más que adorar a Michael Jackson, a Bill Clinton, a Anderson. Es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Gracias.